Não invejes os que fazem o mal. Seus lábios falam com malícia, mas com a sabedoria edificamos a casa firme, a vida em delícia. Ó Senhor, dá-nos visão para andar em Tua luz, com conselhos prudentes em Ti, a vitória nos conduz. Cai o justo, mas se levantará. Os ímpios tropeçam, não têm paz. Livra os que vão à morte, ó Senhor. Dá-nos força para que a luz seja eficaz. Ó Senhor, dá-nos visão para andar em Tua luz, com conselhos prudentes em Ti, a vitória nos conduz. Quando o dia é de angústia, não temamos, mas esperemos, pois Tu és nosso refúgio. Na Tua sabedoria nos rendemos. Come o mel, meu filho, é doce. A sabedoria traz galardão. Não espies a habitação do justo. Em Ti encontramos a salvação. Ó Senhor, dá-nos visão para andar em Tua luz, com conselhos prudentes em Ti, a vitória nos conduz. Tua luz é nosso caminho, em Ti encontramos a paz, sabedoria.